Força que eles chamam invasores. Padrão de vida do rico é regado a festas, e para o pobre é opção, é a favela. Catolicismo convive com a política lado a lado. Eclesiásticos são todos fanáticos por dinheiro, poder, posição social. Não há bem ou mal, só bem-estar interessa. Pra fazer média eles vêm falar em direitos humanos para canalhas e assassinos, usando a imprensa e o sensacionalismo. E o pai de família é morto a sangue frio? A sociedade se fecha a essa realidade. Mulheres e crianças na marginalidade. Vidas cercadas em um jogo perigoso. A criminalidade é um círculo vicioso, um labirinto de miséria e corrupção. Seu caminho é escuro, mas tem solução. Mas aí, então você pergunta o que vamos fazer. Consulte a consciência, ela irá te dizer. Antes que ele possa com você acabar, não deixe o poder te dominar. Não deixe o poder te dominar. Não, não, não, não, não, não. Não deixe o poder te dominar.